Every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling, hustling. Every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling, hustling. Every day I'm hustling, hustling. Every day I'm hustling, hustling. Every day I'm, every day I'm, every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling, hustling. Every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling, hustling. Every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling. Quer saber um pouco da minha vida, o quanto e quando eu tô caos de terror? 2:22 na cintura, nas ruas escuras, herança uma loja de pó. No frio tive que ser frio, no verão tive que ser frio. Por quê? Quem recebe ordem, executa ou morre, é a cadeia alimentar do Brasil. Já resumi quem eu fui, vou te falar quem eu sou. Mas o que que eu serei? O que que eu serei? Só Deus e o tempo para compor, eu sou aquele que aprendeu a dar valor ao mais belo do real que o Bolsonaro fudeu com amor. Desapegado de tudo que é enjoativo, afastado de tudo que é depressivo, amante da putaria, da adrenalina, do errado, observando a cada dia a vida e seus abstratos. E entendi muito tarde porque em algum lugar isso era desprezo. Aprendi com MVP o que bastava era eu ser preto. Traficando informação me viciou, mudou minha vida. Quem não foi salvo pelo rap nunca vai entender essas linhas. O rap salvou minha vida, é clichê, mas é verdade. Os diplomas que eu tenho hoje dedico ao rap de verdade. Observar a todo instante, eles estão só pelo meu erro, ou melhor, estão sempre errando, querendo abafar seus erros com os meus. Deixando os falador maluco a cada stories da minha rotina, ostentando pouco de tudo, vendo pessoas, me elogiando pelo meu ser trampo, ou frutos da trajetória que vale mais que vitória no modo fruto. Olá, meus compatriotas. Estamos sendo atacados. Podem ter lido sobre isso no seu jornal local ou visto no noticiário da TV. Isso mesmo. Estamos vivendo uma era marcada pelo avanço da integração e da miscigenação. Ah! Obrigando as crianças brancas a irem à escola com uma raça inferior. Foi um golpe fatal, desferido. Foi um trágico golpe de misericórdia. Tínhamos uma ótima vida. Até que Martin Luther canalha invadiu nosso mundo. E com seu exército de comunistas começou sua ofensiva de direitos civis contra os nossos sagrados valores brancos protestantes. Vocês realmente querem que os seus preciosos filhos brancos vão à escola com crioulos? Esses macacos sujos mentirosos não se detêm diante de nada para terem os direitos dos brancos. Sedentos da pura carne branca das mulheres brancas, predadores ferozes, usando um exército de forasteiros, agitadores negros e yankees determinados a derrubar o domínio dos brancos, ordenado por Deus sob a inspiração da Bíblia. Que Deus os abençoe. Que Deus te abençoe também, Senhor.